esse outro lado da vida. Minha vida tem várias faces, mas eu me encontro tão só. Sinto que vivo uma cópia de um sofrimento que nunca senti. Se não tivesse me iludido, teria sido melhor pra mim. Nem tudo que passou se pode explicar. Minha mente está confusa, tudo gira dentro de mim. Como numa tempestade. Dentro de mim, oh, oh, oh. Como no mar.